Saudações! Hoje você fica com a segunda parte da conversa sobre o PCdoB. E antes de começar o episódio, queria lembrar que a gente tem um Padrim. Se você puder quiser contribuir financeiramente com o projeto Politicast, você vai lá em padrim.com.br/politicast. As contribuições podem ser a partir de R$ 1, mas se você contribuir com R$ 5, você participa de um grupo fechado do Telegram. O valor arrecadado servirá para custos do podcast, para tentar melhorá-lo, mas também para fazer divulgação física, né, com camisa, adesivo, esse tipo de coisa. E se você contribuir com a partir de R$ 30, todo o material que a gente chegue a produzir, você receberá também uma cópia. É isso, fiquem agora com o episódio. Eu sou Carlos Sangaldino e hoje tenho como convidado Rafael Cardoso, professor de História, vice-presidente do CTB Alagoas e secretário de Formação Política do Comitê Estadual do PCdoB. e vamos lá. Está começando o Politicast. Você falou sobre apoio, sobre reivindicar, né, as ações internacionais. A posição que vocês estão tendo em relação à Venezuela. Porque Sim. Venezuela, apesar do pessoal querer simplificar tudo, colocar preto no branco, o cenário lá é bem complexo, né? A posição geral do Primeiro, fazer aqui uma desculpa para quem vai nos escutar, né, que uma cadela que eu tenho aqui na minha residência, a Nina, uma border collie de 9 meses, ela tem muita energia e late muito, né? Sei que o Carlos vai fazer um esforço de editar, mas inevitavelmente a Nina, em homenagem a uma militante dos povos, também do nosso campo, uma cantora negra norte-americana chamada Nina Simone. Gente aqui em casa ainda não tem filho, então a gente tem que homenagear os nossos filhos de estimação, né? Essa Nina está participando em alguns momentos do podcast, né? Hoje nós não temos mais a Internacional Comunista, né? Isso. Na ausência dela, a centralidade do pensamento comunista, ela é muito complexa. Há algumas organizações em escala internacional que tentam cumprir o papel de unificar a atuação dos povos em luta. O Foro de São Paulo, aqui na América do Sul, na América Latina como um todo, ele tem um papel importante. Aqui no Brasil, várias organizações fazem parte do Foro de São Paulo. O partido, PCdoB, o PT, PCB, PSB, PDT, a amplitude do Foro de São Paulo, com várias outras organizações da América Latina. Ele continua em atividade. Né? Continua em atividade. Ele é um farol para poder nos ajudar a superar essa onda conservadora na América Latina, né? Há a Conferência Internacional de Partidos Comunistas, Marxistas e Leninistas, que participa ali, acho que aqui no Brasil quem participa é o PCR. Há o Encontro Internacional de Partidos Comunistas, que já foi feito aqui no Brasil, o PCdoB como anfitrião. Que o PCB também faz parte, participou do nosso encontro aqui, PCdoB, que faz parte, né, da coordenação internacional, do Encontro Internacional do Partido Comunista. E a gente vai tomando as posições nesse espaço, mas o partido, ele, pelo seu próprio internacionalismo, ele tem uma visão muito clara da resistência e luta dos povos. A Venezuela, que vive um processo revolucionário na América Latina, ela é uma revolução sui generis, sem precedentes, de um modo bastante complexo, interessante, que merece ser estudado pela ciência política, porque é um fenômeno, né, que produz ali elementos importantes para ser analisado e o partido olha como tal. Há um livro de um membro do nosso Comitê Central, um jornalista reconhecido, que faz parte do Instituto Barão do Itararé, que faz parte do Vermelho, que é o Altamiro Borges, vai escrever em 2005 um livro chamado Venezuela, Revolução Sui Generis, explicando, olha, Venezuela é um processo que passa pelos militares bolivarianos, o exército venezuelano, o Simón Bolívar, o Libertador, que é, por exemplo, homenageado pela Copa Libertadores da América, né? O Libertador, grande idealizador de uma América Latina unida e livre do capitalismo, do capitalismo do século XIX, né? Talvez uma das figuras mais lúcidas que teve como seu segurança particular Abreu e Lima, pernambucano, né? Vai ser segurança de Simón Bolívar, que vai ter ali em San Martín um associado de um pensamento de uma América Latina livre. Vai ter Santander, que é uma homenagem do Banco Santander, aquele que substitui a carteira de trabalho pela máquina de cartão de crédito, foi um dos traidores de Simón Bolívar, né? Que vai inicialmente ali ter um diálogo, mas depois vai trair Simón Bolívar. Acaba que ele é muito identificado com a Venezuela, de tal modo que o exército venezuelano se chamava Exército Bolivariano, mesmo antes da ascensão dos trabalhadores na Venezuela. Hugo Rafael Chaves Frias, um filho de um professor de história, matemática, espero que seja de matemática, né? Porque ele era muito pobre, esse professor de história também, então para jogar aqui, mas ele era filho dele com a servidora pública do casamento, tinha um outro irmão que hoje é deputado na Venezuela, deputado constituinte. Ele vai nascer num ambiente de pobreza, a sua avó materna dizia que a sua mãe, que é a mãe de Hugo Chaves, era neta de uma figura histórica na Venezuela, que era uma espécie de justiceiro, um lampião, uma versão venezuelana, chamado Mãe Santa. Mãe Santa teve as terras tomadas por um latifundiário e assassinado, não foi? Mas ele já tinha justiçado muito o povo, né? Já tinha pego ali os exploradores do povo venezuelano e executado. E ele vira uma espécie de lenda muito confundida com os cultos das religiões de matriz pré-colombiana. Né? Ali na Venezuela tem a impressão que eram os incas e vai ser identificado com os povos. Hugo Chaves, na verdade, queria ser jogador de beisebol profissional, machuca o ombro e por isso acaba... Ele também era muito mulherengo, né? E acaba essa mistura faz com que ele perca a peneira de um dos times que era mais importantes na Venezuela. E ele acabou indo depois para outro time, mas durante o jogo ele numa queda, ele machuca o ombro. E aí praticamente inviabiliza as possibilidades de Hugo Chaves continuar como jogador profissional de beisebol. O beisebol então é popular na Venezuela. É muito popular, muito popular. Em Cuba também, né? Porto Rico. O irmão do Hugo Chaves já era ligado aos revolucionários venezuelanos. E aquela mistura, aquela conjuntura faz com que o Hugo Chaves, diante de um período de muita dor, porque ele queria realmente ser jogador profissional de beisebol e tinha muito talento, ele tivesse que procurar sobreviver, né? Ele era um bom estudante, mas uma namorada, enfim, acabou tirando ele do centro do estudo. Essa mistura de que o irmão era envolvido com os revolucionários acabou reproduzindo uma conjuntura na qual ele foi para o exército, porque o exército dava bolsa a atletas na Venezuela, bolsa de oficial. E ele, através do beisebol, mesmo contundido, ele entra no exército bolivariano, já com contato com o pensamento de Simón Bolívar, que era estudado no exército venezuelano. Aquilo meio que apresentou ele uma alternativa às injustiças, e o fato do irmão dele ter contato com os revolucionários venezuelanos também levou ele ao socialismo, né? Ele acreditava que a divisão entre os trabalhadores, veja só, a gente falou de divisão aqui no Brasil, mas o Hugo Chaves acreditava que a divisão na esquerda venezuelana não ia levar a canto nenhum. E ele acreditava que a instituição responsável de conduzir os venezuelanos à libertação popular, libertar do governo corrupto de Andrés Pérez, era o exército. Não era um exército qualquer, era um exército bolivariano. Nem olha que coisa avançada, né? E ele vai virar oficial, tenente paraquedista, depois capitão, vai a regimentar vários outros capitães que vão concordar com a ideologia que ele estava propondo, e aquilo vai fazer com que eles, à frente de quartéis e tropas, tentassem um golpe de Estado, no qual contava, inclusive, que o povo ia às ruas. Chegaram a sequestrar armas e dar aos sindicalistas de Caracas, aos movimentos de bairros, porque eles acreditavam que a maneira de fazer a revolução era exército, movimento de bairro, empresário. Porque tinha empresário que simpatizava com as ideias de Hugo Chávez. E aí eles vão tentar dar um golpe e tirar o governo do poder. Vão haver diversas traições. E essas traições vão fazer que eles não consigam, através da resistência, vão chegar a tomar o Palácio de Miraflores, mas não vão pegar o presidente. E aí eles vão ter que se render. Porque se eles não se rendessem, ia ser praticamente um massacre, porque os outros quartéis na guerra de informação se rebelaram contra os quartéis rebelados. E o Hugo Chávez teve que publicamente se render. Mas entra na história que o discurso de rendição dele, ele entrega as armas. Mas ele diz que voltaremos. E volta. Hugo Chávez é preso nesse período. E acontece uma coisa curiosa. As pessoas passam a procurar Hugo Chávez na cadeia porque ele se torna um herói a partir do discurso dele. Ele vai se opor ao Caracaso, né, que massacrou ali os venezuelanos que estavam se manifestando contra o governo. Foi um massacre sanguinário. Por isso, coisa como Caracaso, foi na Praça de Caracas, dezenas de centenas de pessoas morreram. E ele vai ser um dos generais que vai se opor a isso. Um dos coronéis vai se opor a isso. E o discurso dele, o povo vai dizer: rapaz, o que aquele cara está falando é o que eu queria ouvir. O povo venezuelano, e vai acontecer um fenômeno. Filas, de centenas de milhares de pessoas, incrível isso, vão para o presídio no qual vai estar Hugo Chávez, para se aconselhar com Hugo Chávez. E o governo não tinha como impedir isso. Tentaram torturar Hugo Chávez, tentaram matar Hugo Chávez. E Hugo Chávez não se rendeu. E o curioso, ele era um militar. E um militar carismático. Ele era um falastrão, ele gostava de conversar. Ele era um intelectual. Religioso. E aí, as tropas que tinham prendido ele começaram a facilitar a entrada de pessoas, porque não era uma pessoa qualquer que estava lá dentro presa. Era o capitão Hugo Chávez. Mesmo os guardas que prendiam ele respeitavam, prendiam porque concordavam com o Hugo Chávez, mas não podiam se rebelar contra o exército. Nem era isso que o Hugo Chávez queria naquela altura. Isso é fantástico. Olha o carisma do cara. Conquistou as tropas que estavam lá para prender ele. E a mídia cobria aquilo. Porque o governo era corrupto e parte da mídia era contra a corrupção do governo. E aí passava a cobrir ali. Olha, o cara ali que está preso porque tentou dar um golpe está recebendo centenas de milhares de pessoas. Que negócio fantástico. E quando Andrés Pérez é eleito presidente, eu não lembro, não recordo o governo anterior a ele, mas foi o governo que prendeu Chávez. Depois ele manda soltar Chávez. Porque Chávez era mais perigoso preso do que solto. É porque se o povo estava indo lá. E isso vai fazer com que o Chávez perca a farda. E acho que foi muito doloroso para ele. Porque ele era um militar. Ele era um militar patriota. Não tem militares patriotas aqui no Brasil. Mas ele era um militar patriota lá também na Venezuela. E vai perder a farda. Ele e os líderes da rebelião. E vão fundar um movimento chamado de Quinta República. Que vai virar um partido. Porque ele sem farda vai entender que ele é a saída para a política. Não vou mais conseguir dar o golpe porque eu não sou mais militar. Então eu vou a saída política. E aí, olha, ele ganha a eleição. Obviamente. E ele é eleito presidente da Venezuela. E ele passa, de uma maneira fantástica, associada à conjuntura que vivia a América do Sul, a fazer êxitos na Venezuela. Tanto que houve um golpe, que é reproduzido muito bem pelo documentário A Revolução Não Será Televisionada, falando do golpe na Venezuela. Os caras tiraram Hugo Chávez da presidência e o povo foi às ruas. E não foi às ruas porque diziam que concordavam com o socialismo proposto por Hugo Chávez. Não foi isso, não. É porque eles sabiam que aquilo era a intervenção dos Estados Unidos, sabiam que aquilo era pelas reservas de petróleo da Venezuela e sabiam que Chávez era um patriota e queria manter a democracia. E Chávez volta ao poder e aí, cara, o Lula ganha no Brasil, A Venezuela entra num momento fantástico. Foi nesse momento aí que tem aquela história de que mandaram matar o Chávez e os militares se negaram. Vão existir várias tentativas, né? E olha, diga-se de passagem, que é muito curioso que grandes líderes da esquerda mundial tenham morrido de doenças. Né? Eu confesso que eu sou muito cético quanto a isso, né? A mesma medicina que cura é a que cria os problemas para que tenha a cura. Senão a Bayer não sobrevive. Uhum. Né? Sem dor de cabeça, para que Dorflex? Sem sódio na manteiga? Né? Para que remédio para dor de cabeça? Então, assim, sou muito cético. Mas o Chávez, ele passa a liderar um processo de revolução. Diferente do que o Lula fez, ele muda o Estado. Porque o Estado burguês, ele deixa de existir na Venezuela. E olha, de maneira democrática, tanto que ninguém fez tanta eleição quanto o Chávez na Venezuela. E todas elas falaram que eram eleições corruptas. Não lembro de uma que tenha dito, ah, eleição 100%. Isso não. O Hugo Chávez falece. Maduro, líder sindicalista, virou presidente, né, vice, era vice de Chávez. É eleito presidente numa eleição apertada. E o que é que a direita venezuelana faz? O mesmo que a direita brasileira faz. Passa a não reconhecer as eleições. E diferente do Brasil, a Venezuela, o exército, ele defende a pátria e defendeu a Constituição, que é uma Constituição dos trabalhadores. E aí, parceiro, tem na Venezuela os trabalhadores que apoiam o Partido Socialista Unificado da Venezuela, o PSUV, tem um exército e tem uma revolução. O PCdoB, ele vai, de uma maneira muito clara, ser a favor dessa revolução. Como se espera que a burguesia entregue o poder? Olha como ela está fazendo na Venezuela, matando o povo e culpando o governo. As imagens já começam a passar, que assim como a tentativa do golpe em Hugo Chávez, essas 100 pessoas aí, que boa parte foram eles que mataram. E o real é confronto, eles estão propondo um confronto. E não dá para negar que a constituinte venezuelana, ela é representativa de fato. A gente tem uma democracia representativa aqui no Brasil, mas na verdade é que a maior parte dos nossos representantes são representantes da elite, não da maior parte da população. Lá, os representantes são aqui, os representantes são burgueses que se apropriaram do poder político, ou comprando voto, ou através de aparelhos de Estado, ganhando eleições. Na Venezuela não faz não. A Venezuela é uma eleição representativa, que tem 5% de empresários, que tem índios, que tem revisores, que tem sindicalistas, que tem segmentos da população, que tem uma divisão equânime pelas regiões. É uma divisão por classe social, para poder essas classes terem pesos democráticos e justos dentro da Constituinte. E olha, se o poder é do povo, né, se a gente gosta de dizer, após a Revolução Francesa, que o poder é do povo, se essa é uma ideia iluminista posta pela modernidade, que é o ambiente que nós vivemos, então, na Venezuela, o poder está com quem de fato é o dono. Está com o povo. E o PCdoB, como representante da tradição democrática de defender o povo, tem que se unir e se solidarizar ao povo venezuelano e a, sem sombra de dúvidas, a revolução que vive a Venezuela, que é uma revolução democrática. Não dá para dizer que as revoluções, que eu vou dar uma rosa para o burguês e ele vai me dar o alimento, que ele vai me dar a terra para fazer a reforma agrária, que ele não vai fazer isso. Ele não vai, não existe isso. Não existe. Nós aqui no capitalismo sabemos que não tem almoço de graça. Eles lá também sabem. Então é claro que o povo tem que resistir a isso. A paz é consequência da luta pela paz. E a Venezuela está construindo a sua paz com muita luta. E por isso o PCdoB é solidário ao presidente Nicolás Maduro. Explicação bem longa, mas foi interessante para quem não está... A Venezuela é um caso fantástico, que precisa ser estudado. Olha, se o Hugo Chávez não tivesse morrido, um pouco antes dele morrer, de adoecer, na verdade, ele propôs a criação de uma internacional socialista. E olha, o internacional socialismo do Hugo Chávez na Venezuela é diferente do socialismo do Partido Socialista no Chile, é diferente do socialismo dos partidos socialistas na Europa, provavelmente é diferente do socialismo do nosso PSB aqui no Brasil. É um socialismo marxista, não digo leninista, mas marxista. Então, imagine, o cara aqui na América do Sul, ele chegou a propor isso, inevitavelmente ia ter adesão E eu lembro que à época muitos partidos já se movimentavam em apoiar de partidos de peso, como por exemplo o Partido Cubano. Né? Então, assim, uma pena que ele foi embora, né? Mas na Venezuela o povo está resistindo ao personalismo. Até porque, cá para nós, né, o erro do Chávez parece ter sido parecido com o do Lula, né? De, a escolha do sucessor. Não tão carismático assim, não tão. É, mas olha. Que não é tão fácil também escolher um sucessor. Mas olha, a própria elite econômica do capital financeiro já percebe algumas questões importantes. Eu vi ainda há pouco alguns jornalistas da Globo Golpista News, né, no programa Painel, comentando a situação da Venezuela. E uma coisa que eles tiveram que admitir: o povo está com Maduro. O Estado está com Maduro. Bom, acho que vou me perder nisso, mas acho que isso significa, de um modo muito claro, que há uma leitura estratégica de quem é Maduro. Existem setores mais radicais que Maduro entre os chavistas. O chavismo, assim como o peronismo na Argentina, é uma corrente ramificada. O Maduro não é da ala mais radical do chavismo. E o capitalismo sabe que com Maduro você ainda consegue manter ali, né, um diálogo em algum aspecto. Mas olha, podia ser mais difícil, podia ser mais difícil. Então, para a própria sobrevivência da luta ali dos capitalistas, o Maduro pode ser o menos difícil que eles podem encontrar pelo caminho, né? Ele é o mais amplo, ele é o mais amplo. Voltando para o PCdoB, né? Como é organizado internamente? É uma organização do modo geral, né? Escolha de candidatos, assim, esse tipo de coisa. O PCdoB, primeiro, que não é um partido eleitoral, né? Os partidos eleitorais, geralmente, eles existem nos anos de eleição. Vale para a capital, vale para o interior. A esquerda, às vezes, comete esse pecado. Né? A gente tem partidos eleitorais na esquerda. Tem partidos que negam o processo eleitoral. E o PCdoB não é um partido para as eleições, não é um partido para uma greve, não é um partido para uma manifestação de estudantes. O PCdoB não é um partido para isso. O PCdoB é um partido para todo o povo, para toda a luta, para o ano todo. Em 2022, a nossa república vai fazer 200 anos e o PCdoB vai fazer 100. Nós somos um partido para o farol. Né? Quando você se desesperançar com tudo, olhe para o PCdoB, escute com carinho o que a gente tem a dizer, que nós vamos apontar uma saída. Então, nessa direção, nós temos o nosso método, né? Nós nos organizamos através do marxismo-leninismo, cria a perspectiva de uma estrutura de partido pautada no centralismo democrático, o que a maioria defende e a minoria acata. Essa maioria deve ser constituída a partir do debate interno e fraterno dentro das instâncias do partido, que são elas, respectivamente, os organismos de base, as OBs, os núcleos de atuação, uma esfera menor, uma fábrica, uma escola, os organismos de base, que também podem atuar nessa realidade, mas podem congregar mais elementos à estrutura partidária, coletivo de atuação, as áreas de atuação, como por exemplo, as finanças, a organização, a política de quadros e as frentes de atuação, juventude e movimento sindical. É essa a nossa atuação. Nós, como partido mais antigo da luta política brasileira em atuação, aprendemos ao longo da nossa história, talvez tenha sido a influência de Lenin, de Mao Tse Tung, que colocava que a maneira mais curta, né, de percorrer 1000 quilômetros era dando o primeiro passo. Nós sempre nos sentimos como jovens dando o primeiro passo em muitas coisas. E no século XXI, a luta política, ela pede que você consiga organizar os trabalhadores dentro desse cenário, né, da estética do século XXI. Nesse sentido, o PCdoB lança esse ano o seu aplicativo. Qual é a função do aplicativo do PCdoB? É garantir que todo comunista no Brasil e no mundo esteja conectado. É, tradicionalmente, o cara que não quer se filiar ao PCdoB, ou a qualquer partido, preenche lá uma ficha de filiação, de modo arcaico, né, ainda antigo, o PCdoB evoluiu. Você vai lá, baixa o aplicativo no seu smartphone e filia ali ao PCdoB. A direção local, se você for uma figura local, estadual, se você for uma figura de importância estadualmente, nacional, respectivamente, né, vai aceitar ou não a sua ficha ali, a sua filiação pelo aplicativo. Se você, seu professor da rede privada em Maceió, se eu quero me contactar com outros professores da rede privada em Maceió, com um coletivo de professores da rede privada, eu vou lá no aplicativo e vejo onde estão meus camaradas. Como se fosse o Uber. Sem comparar a finalidade, mas no objetivo de localizar, né? Não é um serviço, mas no objetivo de localizar o camarada. Se eu vou para um evento dos comunistas na Grécia e quero ver se ali tem alguém do PCdoB, vou lá e vejo se o nosso secretário de Relações Internacionais está na Grécia, porque vai aparecer ali no mapa dos comunistas. É claro que não é uma coisa que todo mundo tem acesso, não é uma coisa que os filiados ao partido, ao poderem ter acesso, ao ter a carteirinha nacional de militante, que é a maneira de você mostrar que contribui com o partido, e todo militante do PCdoB tem que contribuir. A gente, nesse ambiente tecnológico da modernidade, nós temos a carteirinha que o militante faz anualmente. A carteirinha funciona como uma máquina, como uma carteirinha de recarregar, uma máquina de créditos. Quais créditos? De contribuição ao partido. O partido precisa ser financiado pela sua militância. E aí você recarrega aqueles créditos contribuindo para o partido. Porque na prática o recarregar é contribuir. Essa contribuição que você fala não é financeiramente, necessariamente. É financeiramente. Financeiramente, né? É financeiramente. Porque é um cartão, a nossa carteirinha. A minha não está aqui. É um cartão de pontos, né? É um cartão de pontos, paga, exatamente. Pontos, né? Porque o comunista ele precisa financiar o seu partido. Você vai pagando aquele cartão, o cartão de crédito, você vai recarregando ele. E ele, quando você recarrega a primeira vez, quando você adquire a sua carteirinha, você recebe um código. No aplicativo ou no computador, você bota o código e ele desbloqueia outras áreas do sistema para que você possa ter acesso na condição de filiado. A partir desse mecanismo, a gente consegue ter dinamicamente companheiros conectados. Conseguimos também nos comunicar com todos os camaradas. Porque, olha, volta e meia, ou diariamente, eu recebo uma notificação no meu celular. Fala de Luciana Santos, presidente do Partido Comunista do Brasil. Olha que coisa, né? Nota da bancada parlamentar do PCdoB. Nota sobre o Congresso da CTB. E eu recebo isso, né? Então, o partido ele entra na tecnologia, ele entra no século XXI para organizar os comunistas na perspectiva do marxismo-leninismo de uma maneira bastante engajada com as novas tecnologias e de uma maneira muito prática. É claro que nós continuamos a ter ficha de filiação, que não é virtualmente que funcionam os espaços do PCdoB. As decisões são tomadas nas reuniões, nas esferas de decisão, na Assembleia do Núcleo, Assembleia do Coletivo, na Assembleia do Município, na direção do município, na direção do núcleo, no Comitê Estadual e no Comitê Central. Esse é um espaço. O centralismo democrático exige o debate da votação, né? Exatamente. Esse ambiente informacional nos proporciona uma maneira de estarmos mais perto, né? E eu acho fantástico, eu sou um entusiasta do aplicativo, quero que ele dê muito certo, porque assim, é o aprimoramento da luta política. É interessante porque a esquerda, de modo geral, eu tenho a impressão que eles meio que pararam no tempo, né? É. Frente ao avanço tecnológico. A gente tem hoje enfrentamentos bem difíceis, como o pessoal, os think tanks liberais financiados pela Atlas, por essa companhia, que estão tocando terror aí. Por aí afora, eles usam muito bem a internet, né? Se a gente não se adaptar a isso, não, fica para trás. É o ambiente do século XXI. E a verdade é que ser comunista é estar sempre conectado ao pensamento dos povos, né? É claro que você ainda tem ali trabalhadores sem contato com esse ambiente tecnológico, mas você precisa chegar a todos os trabalhadores. Então, o partido ele é muito acertado com isso e a gente espera obter muitos resultados. As nossas frentes de atuação. O partido, ele, no movimento dos trabalhadores, no movimento sindical, a gente se dedica a construir a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. O partido fez parte da CGT por muito tempo e no final dos anos 90 a gente passa a ter divergências com a concepção sindical cuja qual a CGT era tocada. A fração do partido no movimento sindical, a corrente, é a corrente sindical classista, historicamente. Nós, nos anos 90 até os anos 2000, éramos a segunda força política da Central Única dos Trabalhadores, da CUT. Só que o fato concreto é que durante os anos de governo Lula, a CUT ela passou muito a ser ligada ao Ministério do Trabalho. E aí acabou que perdeu um pouco a força do movimento sindical. E para quem disputa a CUT, diferente da UNE, na qual a proporção é qualitativa, haviam manobras, haviam questões que distorcem do que nós acreditamos que a classe trabalhadora deve propor. Exemplo do último congresso que a gente participou da CUT na Bahia. Na Bahia, o sindicalismo do PCdoB é muito maior do que o dos demais partidos. E a CUT ela foi tomada de maneira pública. Nós acreditamos na unicidade do movimento sindical e na junção da classe trabalhadora, né? Mas entendemos que, diferente do movimento estudantil, no qual você tem duas entidades, você sabe, que representa a Universitária a UNE, que representa a Secundarista a UBS, né? A União Brasileira de Estudantes e a União, aliás, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas e a União Nacional de Estudantes. No movimento sindical não é assim. Você ainda tem a CGT, você tem a UGT, você tem a Força Sindical, você tem a Conlutas, você tem outros movimentos, como o Movimento Luta de Classe, que não é uma central, mas tenta ali se constituir enquanto uma fração importante do sindicalismo, apesar de serem bem pequenos. E aí, veja, nós, da CTB, acreditamos no socialismo, aliás, no sindicalismo classista, que é um sindicalismo que propõe como objetivo a construção do socialismo. E a CTB é a central sindical que mais cresce no país. Quem está dizendo isso não sou eu, são os dados do Ministério do Trabalho. Hoje nós representamos cerca de 12% da classe trabalhadora organizada. Temos uma expectativa de, em um tempo médio, nos tornarmos uma das mais importantes centrais sindicais do país. Já somos, mas queremos ficar maiores. Dirigimos sindicatos importantes no país. E a Lagos também. A gente dirige um sindicato que vem construindo uma nova história, que é o Sindicato dos Professores da Rede Privada. Nacionalmente, somos fortes em todos os segmentos da atuação dos trabalhadores. E vamos ficar mais fortes, porque nós somos persistentes. Na juventude, nós, do PCdoB, acreditamos que os nossos jovens têm que atuar na OJS. A OJS é a nossa co-irmã. Não temos um vínculo estatutário com a OJS, mas pensamos a mesma coisa. Então, orientamos os nossos jovens até 29 anos a atuarem na OJS. E a OJS, criada a partir da orientação de Jorge Dimitrov, secretário-geral da Internacional Comunista, lembro de um discurso dele, lembro porque li, não porque vi, né? No qual ele dizia que a UJO, União da Juventude Operária dos Trabalhadores, acho que era búlgaros, era uma escola de socialismo. Ele dizia à época que a juventude não quer se criar um partido, mas a juventude pode ter uma juventude ideológica, que era o JO lá. E a OJS ela nasce dessa inspiração. E o PCdoB sempre teve na OJS. Nós orientamos a fundação da OJS. Dirigimos a OJS, que é a maior entidade política organizada da juventude brasileira. Pelo que eu percebo, esses grupos, né, da organização do movimento estudantil, eles funcionam para os partidos como se fossem filhos, mas filhos de mais de 18. Tem sua independência, mas, né, Que é muito difícil assim, imaginar uma ruptura. É. Eles estão, né, muito ligados, né? Mas ao mesmo tempo eles têm uma independência, né, sim, bastante, sim, grande. Sim. E olha, nós dirigimos essa entidade chamada UJS, que é a maior organização política organizada da juventude brasileira e uma das maiores da América Latina. E essa entidade que nós ajudamos a construir dirige várias entidades em todo o país, do movimento estudantil, do movimento sindical, dos movimentos pela diversidade, como a UNA, União Nacional LGBT, está presente na União Brasileira de Mulheres, está presente na UNEGRO, União do Negro pela Igualdade, e dirige a mais importante entidade do movimento social brasileiro. E falo isso em arrogância. Falo isso porque é a mais importante no acúmulo de história, que é a União Nacional dos Estudantes. Dirigindo também a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que são duas das mais democráticas entidades e influentes entidades do povo. E olha, dirigimos há muito tempo, porque há muito tempo a nossa linha política é correta. E essa vem sendo a atuação de frente prioritária do PCdoB. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.